Rádio Cruzeiro do Sul. Jornalismo, esporte e música. ZYK 325, 2,5 kW de potência. Frequência 1110. Cruzeiro, uma rádio de muitas vidas. Cruzeiro do Sul, Itaqui, fronteira oeste, Rio Grande do Sul. Laboratório JQM Vieira. Sua saúde é uma questão de análise. Conta com profissionais qualificados e as mais modernas tecnologias, buscando sempre o máximo em precisão do seu exame. Laboratório JQM Vieira. Com análises clínicas em bioquímica, microbiologia, hematologia, hormônios, imunologia e outros. Laboratório JQM Vieira. Agora sob nova direção de Chaiane Dornelles e Zeca Ducati. Na Bento Gonçalves 311. Fone 3433-2064. Era cavalo! Era cavalo! Vai te aproxegando, Nomás. Abre essa cordiona, companheiro. Porque está entrando no ar o programa mais campeiro da fronteira. Cineu Salcedo, de bota e bombacha, o chapéu bem tapeado, gritando sem reserva, neste programa de pura cepa campeira. Boleia perna-te, terra chucra, esporeando o pensamento da paleta até virilha. Abre a porteira-te. Apresentação, Cineu Salcedo. Cineu Salcedo. Bom dia, amigo Cineu. Quando ouço Terra Chucra, pensei que estava dançando. Era a guada na mangueira e os cunhudos retoçando. Um abraço. Versos do meu amigo Selmar Brandley. Estou esperando os versos para domingo que vem ali nas barrancas do Rio Uruguai, Chiro Velho. Latidos da cachorrada, tirir de esfora de aço. Movimento da pionada e o Rio Grande no compasso. Lida chucra do meu pago, fibra e tutano no braço. Mãos sujas de criolim e queimaduras de laço. Estamos começando por aqui, programa mais bagual do Rio Grande, começando Terra Chucra. Domingo que vem, neste horário, estaremos ali nas barrancas do Rio Uruguai, na área verde do Zeca Bigode, com a indiada lá de São Borja, tendo como porta-voz o meu amigo Aládio Fiorim, a indiada aqui de Maçambará, tendo como porta-voz o meu companheiro Leno Lopes. Estou esperando um chasque aí do meu mano Luiz Leal, aí de Uruguaiana. E o que que ele vai me dizer no decorrer do programa? Se ele fizer uma manifestação, corremos a carreira. Se não fizer a manifestação, nós paguemos o depósito e a vida continua. Durante o mês de dezembro, a Dalmagro Jolerim Ótica oferece uma variedade de produtos para você. Faca, solinge, prata e ouro. Que baita presente, hein? Tu pode dar. Em nome de Dalmagro Jolerim Ótica. Estão lidando o casal ali, né? Ela preparando a salada, ele já com o espeto, a carne temperada e espetada. Vamos que vamos. Da família, boa barbaridade. Dalmagro Jolerim Ótica. E a primeira camperiada aqui, gostaria de convidar o meu amigo Cezinha Barcelos e a todos que fazem parte desta homenagem que prestaram o programa Terra Chucra. Me falou meu amigo Éber Escobar que baita abertura seria se a gurizada aí, esses teus amigos, estivessem lá ao vivo domingo que vem, no palco que será montado ali na área verde Zeca Bigode, e abrindo a nossa confraternização baguala, com o Pocheiro na gaita, o Firmino cantando, os demais companheiros que foram para o estúdio e gravaram esta homenagem. Quem sabe, hein, César Marcelo? Me diz alguma coisa, se dá para nós juntar essa ideada e abrir o programa assim como estão abrindo, desta maneira, parceiro velho. Baita poesia. Entre um shot e uma vaneira, uma milonga, um chamamé, a festança se prolonga e seja lá o que Deus quiser. Quandiada não tem moleza, já vão arredando as mesas. É sinal que com certeza vai ter um arrastapé. Um abraço a essa equipe, buenacha barbaridade, ao nosso amigo Ceneu. Saúde e prosperidade, parabéns ao Terra Chuca. E viva a nossa amizade, parabéns ao Terra Chuca. E viva a nossa amizade, parabéns ao Terra Chuca. E viva a nossa amizade. Enquanto o churrasco pinga na brasa, a pionada vai arrastando o taco da bota ao som do Terra Chucra, tchê. Oh, Terra Chucra, velho campeão, obrigado, César Marcelo. Tô na expectativa do teu grito aí do rancho, Chiro Véio, se vai dar pra nós ficar junto e misturado domingo que vem.